Não sei, meu Deus, o que é que eu vou fazer. Parece que ela gosta mesmo de me ver sofrer. Me diz, meu Deus, o que será de mim? Parece que ela gostaria de ver o meu fim. Diga pra ela o quanto eu estou sofrendo. Mostra pra ela o tempo que estamos perdendo. Um dia esse grande amor pode acabar morrendo. Será, meu Deus, que é sempre assim? Tem que acabar antes do fim. Ajude o nosso grande amor ter um final bem mais feliz. Será, meu Deus, que eu não vou ver essa mulher linda dizer: te amo tanto, meu amor, quero ser tudo pra você. Não sei, meu Deus, o que é que eu vou fazer. Parece que ela gosta mesmo de me ver sofrer. Me diz, meu Deus, o que será de mim? Parece que ela gostaria de ver o meu fim. Diga pra ela o quanto eu estou sofrendo. Mostra pra ela o tempo que estamos perdendo. Um dia esse grande amor pode acabar morrendo. Será, meu Deus, que é sempre assim? Tem que acabar antes do fim. Ajude o nosso grande amor ter um final bem mais feliz. Será, meu Deus, que eu não vou ver essa mulher linda dizer: te amo tanto, meu amor, quero ser tudo pra você. Me diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer?